Nosso tema dessa noite é: quem é o meu amigo? Uma pergunta para uma reflexão. A gente chama de amigo de uma forma bastante comum qualquer pessoa. A gente conhece uma pessoa, gosta e já dá o título de amigo. É tão banal quanto a gente dizer, às vezes, eu te amo, sem perceber, talvez, a profundidade dessas duas declarações. Eu digo isso porque amigo, lá no conceito, significa companheiro, protetor. Se a gente pegar no pé da letra, a gente já elimina um monte dos amigos que a gente diz que tem, né? Hoje, na rede social, a gente olha lá e tem um punhado de amigos. Mas talvez na hora que a gente realmente precise, a gente não encontre aquilo que a gente quer. Então, quem é o meu amigo? Será que é aquele que, quando a vida está boa, ele está sempre do meu lado? Ou quando as coisas realmente apertam e a gente olha para o lado e diz: quem que eu vou chamar? E a gente não sabe. Não que seja culpa do amigo, né? Não é isso. É só para a gente perceber o título que a gente está dando, que muitas vezes é embasado em algo muito frágil, um conhecimento muito superficial de alguém. Nós, todos seres humanos, seres espirituais, nós temos uma carência emocional muito grande, todos nós. O ser, e quando eu falo ser, é o espírito, ele tem algumas poucas necessidades, poucas, mas dentre elas é amar e ser amado. Nós temos a necessidade de amar e nos sentirmos amados. Por isso que nós somos carentes. E essa nossa carência, ela acaba se traduzindo nas nossas relações. Nós buscamos na outra pessoa aquilo que nos falta. Nós buscamos fora o que nós não conseguimos perceber dentro. Então, quando a gente espera do amigo, ou nem tão amigo, a gente espera que ele seja aquilo que a gente idealiza dentro dos nossos conceitos. A gente se frustra frequentemente, porque essa resposta ela não é igual àquilo que a gente está projetando. Os nossos relacionamentos, não só de amizade, são assim. Frustrações, porque as medidas são diferentes. De novo, não é culpa do outro. Cada um dá o que pode, cada um dá o que tem. Nós mesmos frustramos os outros frequentemente. Mas a gente estava falando de carência, das nossas carências, de que forma que nós vamos suprir as nossas carências para não precisar, muitas vezes, sugar a outra pessoa. A gente exige o que talvez, num acordo que nunca se fez, eles não possam dar. A gente quer algo que eles não têm para nos dar. Então, como que nós vamos fazer para reverter esse processo e solucionar a nossa carência? Como é uma necessidade básica do ser, que eu disse, nós temos que primeiro, então, conhecer quem nós somos. Nós temos que olhar para dentro de nós, e não é tão difícil fazer esse exercício, porque nós estamos a todo momento dando mostras dessas nossas carências, através não só das nossas atitudes, mas dos nossos pensamentos. Nós estamos sempre querendo alguma coisa para suprir essas lacunas. Tem uma frase que eu recebi esses dias. Ela espelha um pouco isso que a gente está dizendo. Um pouco só. A frase foi dita pelo Osho: se você se ama, vai amar os outros. Se você se odiar, vai odiar os outros. Porque o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesmo. Interessante isso, né? A gente não para pensar nessa questão. A gente sempre é muito reativo nas nossas manifestações. Alguém diz alguma coisa, alguém fala alguma coisa e a gente reage, colocando sempre essas culpas no outro. Então, nessas questões, a gente vai ver que além da carência, a gente é muito ainda, na questão espiritual, ainda a gente está numa fase infantil, porque a gente se ofende muito facilmente. Quando alguém faz alguma coisa, e não é nem diretamente para nós, mas simplesmente faz, a gente se ofende. E quando a gente se ofende, a gente se fecha. A gente para de relacionar. Então a gente tem que aprender, de repente, como eu disse, a fazer esse processo de se conhecer e tentar descobrir o porquê que a gente age de tais e tais maneiras. Interessante. Mas num outro enfoque, dentro dessa questão de quem é meu amigo, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que a gente denomina como chato. A gente fala chato, a gente já até lembra de alguém. Fulano é chato. E é bem pejorativo isso, né? É bem negativo essa expressão. Porque ninguém gosta de chato. Ninguém quer se relacionar com alguém que a gente considera que é chato. Mas, voltando, né? Por que que a gente acha que alguém é dessa forma? Ou a gente considera ser dessa maneira? O que que aquilo que ele faz me afeta? A gente volta de novo para a questão das carências, né? Porque, na verdade, cada um de nós tem o seu jeito, tem a sua forma, fala o que quer, faz o que quer, e não que os outros tenham que aceitar, mas, quer dizer, aceitar até a gente tem, né? A gente não precisa concordar. Mas, enfim, é o outro que faz, não sou eu. Se é o outro que faz, por que que eu me dou tanto? Por que eu me sinto tão ofendido? Será que aquilo que está sendo feito, como diz ali naquele texto, não é um reflexo de mim? Aquilo que me incomoda não é algo que está aqui dentro e que eu não quero trabalhar, e quando aquilo salta em outra pessoa, eu rejeito? Questões para a gente pensar na questão de nós mesmos. A gente não vai mudar as pessoas. A gente não vai acabar com todos os chatos. Não, né? Mas a gente pode acabar com a maneira de interpretar eles. De simplesmente saber que o que eles estão fazendo, eles estão fazendo. Eu tenho que responder pelo que eu faço. E é esse o ponto que eu tenho que bater. Que eu tenho que me dedicar. A minha mudança interior. Para satisfazer aquelas necessidades básicas do ser que eu falei. Que é por isso que a gente fica reencarnando diversas vezes, que é para poder aprender. Enquanto a gente não aprende a tarefa, a gente vai voltando. Não é um castigo, é uma aula. Quanto mais a gente vem, mais a gente sabe, melhor a gente fica. Eu acredito que é verdade isso. A gente é testemunha disso, todos nós. Quando a gente pega os livros e olha a história, a gente vê que a civilização, há um tempo atrás, era um pouco pior. Algumas coisas, e não precisa voltar muito, a gente volta 50 anos, a gente já percebe isso. Moralmente, algumas coisas hoje já não são admitidas. Está havendo uma mudança para que isso seja eliminado na questão comportamental de todos nós. Isso é a evolução do ser. Não se admite mais fazer coisas que se fazia. Não cabe mais. Nós, inclusive, nos afastamos daquilo que a gente considera que não é bom. que a gente considera. Algumas coisas a gente ainda não considera. Mas então, essa reflexão, essa busca que a gente faz constantemente, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente consiga fazer esse processo de amadurecimento que é pedido para nós. E aí a gente vai perceber que a gente vai começar a não colocar tanta responsabilidade fora, no outro. A gente vai compreender melhor. E aí a gente vai dar os títulos de amor e amizade, talvez com mais profundidade, com mais determinação. Para a gente pensar, né? Tem muito material em cima disso para a gente refletir, observar, escutar. São coisas bem interessantes para essa tarefa que a gente tem.